Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde todo mundo, você que está sempre aqui com a gente na Rio Sul Rádio, domingo às 6 da tarde. Estamos começando mais um Criadores e Criaturas. Hoje vamos ter umas coisas bem legais, bem diferentes. Vai ter uma sequência só de baladinhas dos anos 80, baladinhas de hi-fi, aquelas que a gente tocava nas festinhas. Pois é, vai ter uma sequência só de covers dessas baladas. Nós vamos abrir com uma música do Led Zeppelin na versão do Never the Bride, Going to California. Bom programa para todos vocês. Fiquem com a gente até às 7 da noite. Thank you. Criadores e Criaturas. Listen. calabouço. Flamengo, Botafogo, Urca, Praia Vermelha. Praia Vermelha, Belém, meu pontal. Flamengo, Botafogo, Urca, Praia Vermelha, Praia Vermelha. Acabar com essa inocência. E o TV. E o meu caso é com você. Fico louca sem saber. Sim pro sol, sim pra lua. Eu quero você toda nua. Sim pra tudo que você quiser. Festa na floresta, toda tribo ateia som, toda taba ateia sol, só tomando água de coco. Infeliz de quem está triste no meio dessa confusão. Essa aí foi a Carla Sabá gravando Corações Psicodélicos do Lobão. Antes teve mais uma brazuca, Lulu Santos com Do Leme ao Pontal, do Tim Maia. Aliás, essa música Do Leme ao Pontal tem uma história engraçada. Perguntaram pro Tim Maia por que ele não estava mais fazendo músicas comerciais, músicas de sucesso, se ele tinha perdido a mão e tudo. Ele falou, não perdi a mão não, eu simplesmente estou fazendo outras coisas, porque eu tô curtindo fazer outras coisas. Mas se vocês quiserem que eu componha uma música para tocar na rádio, pera aí só um pouquinho. Ele pegou uma caneta e um papel, e em 5 minutos ele escreveu a letra, assoviou a melodia e estava pronto mais esse clássico da MPB. O cara não era fraco, não. Mas, logicamente, isso aí foi na mesa de um boteco, tomando uma, né? Antes teve a Paris Hilton com Do You Think I'm Sexy, do Rod Stewart. Música que rendeu um processo ao Rod Stewart por plágio. O Jorge Benjor moveu esse processo e ganhou uma grana aí do Rod Stewart na época, que não ficou nada feliz. E a música que o Jorge Ben tinha feito era... E aí o Do You Think I'm Sexy tem essa mesma melodia. Do You Think I'm Sexy. E aí o Jorge Benjor meteu-lhe um processo e ganhou, na época ele ainda era Jorge Ben. Ah, sim, faltou dizer o nome da música do Jorge Ben, né? Que não adianta contar o milagre e não contar o santo. A música era Taj Mahal, que rendeu esse processo aí. Bom, mas isso aí é história, vamos em frente. Antes... Ah, sim, abrimos o bloco com Never the Bride, cantando Going to California, do Led Zeppelin. Agora sim, vamos em frente com o Northern Kings, gravando Sledgehammer, do Peter Gabriel. Segura que essa é pesada, hein? We'll be right back. Gustav. This is the Gustav. I go dancing in. We go dancing in. Yeah. criaturas. Baby, let me love you down. There's so many ways to love you. Baby, I can break you down. There's so many ways to love you. Got me lie, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, popping, dropping, dropping low. Never ever has a lady hit me on the first sight. This was something special. This was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Check, check. Checking you out like, oh, she got it all. Sexy from her head to toes. And I want it all, it all, it all. Baby, let me love you down. There's so many ways to love you. Criadores e criaturas. Sit and listen, sit and listen. right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very sensacional essa versão do Gary Jules para Mad World do Tears for Fears. Muito bonita mesmo. A música já era legal, essa versão tranquilinha, calminha, ficou bem bonita. Antes teve o Wylam gravando Oh My Gosh, OMG do Usher. Também teve o The Temper Trap com Love is a Losing Game da finada Amy Winehouse. E também teve o Northern Kings abrindo a sequência com Sledgehammer do Peter Gabriel. Agora vamos pro intervalo e quando eu voltar tem aquela sequência que eu prometi, só de baladinhas hi-fi dos anos 80. Aguenta aí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Muito bem, estamos de volta, vamos para aquela sequência que eu prometi das baladinhas. Vocês vão ouvir Hard to Say I'm Sorry do Chicago, Careless Whisper do Wham, Another Day in Paradise do Phil Collins e I Wanna Know What Love Is do Foreigner. Todas em versões diferentes, com artistas menos conhecidos, e todas elas eram músicas que a gente tocava nos hi-fis, nas festinhas no final dos anos 80. Então é isso, vamos ouvir e puxem pela memória aí, tentem lembrar onde vocês estavam no finalzinho dos anos 80. To you. criadores e criaturas. Ooh. criadores e criaturas. Older. world upon our shoulders. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been hard. Like love is fine. Muito bacana, essa sequência podia ter rolado fácil numa festinha em 1989, 88. Você ouviu Tina Arena com I Wanna Know What Love Is do Foreigner. Antes teve a Brandy acompanhada pelo Ray J com Another Day in Paradise do Phil Collins. Teve também a Tamaya Washington com Careless Whisper do Wham. E abrimos a sequência com AZ Yet numa versão bem bonita, a capela, toda vocal, de Hard to Say I'm Sorry do Chicago. Agora vamos de Paramore gravando U2, Sunday Bloody Sunday. I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long, how long? Criadores e criaturas. I'm Fechando Criadores e Criaturas de hoje num clima New Wave, esse aí foi o Incubus com Turning Japanese do The Vapors. Essa banda só teve esse sucesso, Turning Japanese, e nem foi um sucesso muito estrondoso, assim. Algumas pessoas conheciam tal, mas ela não era uma música que tocava em rádio todo dia, não. Teve também o Audioslave com Seven Nation Army do White Stripes. Audioslave, pra quem não sabe, é a banda formada pelo vocalista do Soundgarden, o Chris Cornell, com todo o resto do Rage Against the Machine. Abrimos a sequência com Paramore, ou Paramore, cantando Sunday Bloody Sunday do U2, e com essas a gente encerra o Criadores e Criaturas de hoje. Muito obrigado pela companhia, até semana que vem, um grande abraço para vocês. Valeu, tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.